just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Apenas um Cast. Nessa noite a gente vai falar sobre aquela geração que nasceu nos anos 80 até o ano 2000, a qual nós também fazemos parte, né? É a chamada geração Y, ou Millennials. Também vou falar um pouquinho sobre esse choque que acontece entre a geração, geração X, geração Y, geração Z, que também é uma galera que está chegando aí com tudo. E aqui quem está falando é Sebastian Carlos, eu estou junto com Ulisses Dias e com o Leomar Júnior, que também são professores e vão comentar um pouquinho sobre a experiência deles com essa juventude. Tá estressado? Relaxa. Isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Essa pauta começou quando eu vi dois textos na internet, um no Medium, que fala sobre... Tá falando pró a geração Y, que é uma geração que compreende entre os nascidos em 1980 até 2000. E a outra é contra, criticando a geração Y, né? Que é essa mesma galera. Todos nós três somos da geração Y, só que nós temos características diferentes do que essa galera de 25, 23, 24, 21. Por mais que eles pertençam a nossa, essa geração nossa, aqueles os chamados millennials, eles têm coisas diferentes da gente. A gente nasceu num mundo offline, né? Digamos assim, né? A gente viveu essa transição e eles não, eles já nasceram num mundo conectado. Se fosse só essa diferença básica, seria simples, mas tem N coisas mais, a maneira de encarar a vida, o mercado de trabalho, como eles encaram o mercado de trabalho, formação escolar e N coisas mais, né? Então, a gente queria a proposta que a gente discutir um pouco como é que seria isso, e vocês já leram os textos, né? Previamente, um texto do Medium e outro texto de um site chamado Sábias Palavras, e eu queria saber a opinião de vocês, né? Primeiro, qual é a visão que vocês têm dessa galera aí que tá chegando agora e tá chegando com força? Eu posso dar um exemplo? Meus alunos agora, eles têm 14 para 15 anos, estão no oitavo ano do ensino fundamental. E esses dias eu precisei mandar uma comunicação para eles por e-mail. E eu por aí perguntei para eles: e aí, qual que é o e-mail de vocês? Cara, tinha uns 10 alunos que não tinham e-mail. Eles falaram: não, professor, você quer falar com a gente tem um grupo no WhatsApp. E aí a gente coloca você no grupo e você fala com a gente. Eu falei: caraca, não, beleza, então vou passar um trabalho pra vocês. Aí vocês vão ter que fazer no computador. Não, professor, a gente não tem computador, não. A gente... Pô, como assim não tem computador? Não, não tem computador, a gente tem tablet, a gente tem celular, mas computador, com Excel, Word, essas coisas, assim, lá em casa não tem, não. Eu falei assim: caraca, mano, que isso, cara? Tipo... E aí eu tô me sentindo ultrapassado, porque assim, pra mim, e-mail e computador são coisas que são importantes, né? São coisas que fazem parte do meu trabalho, assim. E aí eu vou lá e pergunto pros meus alunos sobre essas coisas e eles falam: não, professor, eu nunca abri esse tal de Word aí que você tá falando, não. Não, tá de sacanagem. Não, tô falando sério. Não, nunca. Quantos anos tem esse moleque? Não, 14 pra 15 anos, sabe? E é uma coisa assim, tipo, aí você vai e na casa dele não tem, cara, não tem computador. Tem tablet que o pai usa o computador no trabalho, mas em casa não tem. Não tem um notebook, sacou? Não tem. Não tem. E aí você pensa: caramba, cara, que coisa diferente isso, sabe? Que é uma nova geração que tá vindo, que vem. Que tem todo um traquejo diferente, assim, de sabe, mexer com celular, por exemplo, com milhares de coisas, saber jogar várias coisas, saber jogar vários consoles e tal. Mas certas habilidades que a gente considerava básicas, eles não têm mais hoje em dia. Ou então tem desenvolvidas, né? Isso. Já. Ele já nasce. Como se fosse tipo um upgrade, né, cara? Um produto que já veio com aquilo nativo dentro dele já. E aí quando eles vêm com esse papo, cara, eu me sinto muito velho. Cara, eu concordo. De certa forma, não há uma necessidade de fato poderes terem lá um desktop na casa deles. Os smartphones de hoje em dia fazem muito mais do que os nossos computadores no nosso tempo que tinha a idade deles fazia, entendeu? E eu entendo isso, cara. Realmente, e-mail, velho, para as pessoas que têm essa idade, é um negócio assim muito, muito ultrapassado e diria até supérfluo, assim, já, entendeu? Quanto ao não conhecimento do Word, aí eu já tenho, né? Porque em tese era para ter um laboratório de informática na escola que tivesse um editor de texto, né? Não sei se... Ah, mas aí você tem que falar com a Dilma, cara. Ah, é? É, porque a gente até tem um laboratório, mas o dinheiro para poder pagar o funcionário não tem. Mas tá, continua. Ainda bem que tu falou nisso, porque eu queria que vocês falassem rapidinho como é o trabalho de vocês. Tá, eu trabalho com... Atualmente, né, no quinto ano do ensino fundamental, sou criança com a faixa etária média de 10 anos de idade. E como eu sou formado em pedagogia, eu basicamente dou aula de tudo. Mas é bem tranquilo, assim, cara. É um trabalho que eu tenho prazer, porque eu meio que faço o meu dia, eu dito como as coisas vão ser. Então isso estimula a minha criatividade. É, me faz amadurecer também, porque dá um trabalho, cara, lidar com crianças, assim, então muita coisa eu desenvolvi, assim, em pouco tempo, sabe? Então, eu sou professor de uma escola federal, no Rio de Janeiro, no Colégio de Aplicação da FRJ, o Colégio de Aplicação é uma escola que o objetivo não é ensinar, assim, ensinar os alunos é parte do trabalho, assim, mas era uma escola voltada para poder ensinar os alunos de licenciatura como é que dá aula. Então, as minhas aulas não tem só os alunos da escola, tem alunos da universidade também que vão lá aprender comigo como é que é ser professor. Eu não sei se funciona, mas assim... E é uma escola federal, bem conceituada, fica no bairro da Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro, um bairro de classe altíssima e tal. Mas os meus alunos, eles, por causa, como na escola é sorteio, então tem alunos de todas as classes sociais, de todos os lugares do Rio de Janeiro. E por isso é um lugar muito desafiador para mim, sabe? Porque, na verdade, eu tenho que trabalhar com todo tipo de realidade e eu tenho que conseguir ensinar essas pessoas e conseguir me virar para poder ensinar matemática para elas. Eu sou professor de matemática. Gente, a respeito dos textos, assim, os textos que a gente selecionou, que depois vão estar aí na postagem do link, eles são bem extremos. Um está totalmente indo para um lado e outro na direção contrária. Eu senti nesse texto que é pró a geração Y, pró os milênios, um certo, não vou dizer um ataque, mas muito dos exemplos que ele usa, citando as pessoas da geração anterior, né? O tio Francis. Isso. Eu sinto uma certa agressividade no texto dessa moça, né? E eu queria saber de vocês, né? Já que o Eliomar acabou de ler o texto agora... O que vocês acham disso? Vocês sentem realmente que a ideia sobre isso está certa? O que vocês acham? Seguinte, vocês pensam disso? Os dois pontos de vista, eles estão certos, entendeu? Por exemplo, o primeiro, ele relata muito o fato de que ele justifica o porquê dele se comportar dessa maneira. Eu vou dar um exemplo lá de mais ou menos do que ele fala. Ele fala da questão, por exemplo, de relacionamento. Ele fala que hoje em dia não há uma coisa que te faça sentir tão errado em, por exemplo, você marcar um encontro no Tinder e ter um sexo casual e você não dá prosseguimento àquele relacionamento e fica tudo bem, entendeu? Uhul! Valeu, geração. Ele fala que isso na geração passada era algo assim que seria totalmente culposo. E... já o outro texto, por exemplo, ele aponta uma série de negligências que nós temos com os nossos próprios compromissos. Porque nós fomos agraciados com uma série de facilidades que abriu margem para a gente simplesmente não ter um certo nível de preocupação com as coisas que são importantes, entendeu? Como, por exemplo, quando você passa a morar só e você descobre que você não sabe cuidar de você mesmo sozinho, entendeu? Tem um vídeo do Porta dos Fundos muito bom sobre isso. Ah, cara. É verdade. A gente coloca no É verdade. Cara, eu já não sei. Eu não sei se eu teria essa visão tão... Eu acho o seguinte. eu acho que é da juventude você ser meio agressivo com as gerações anteriores. Então eu entendo. Do contra. É, você ser contra a geração anterior. Eu lembro que eu tive vários problemas com meu pai quando eu tinha 16, 17 anos. Ou então, não diretamente a geração, e sim o status quo que está vigente. Isso. Então, assim, sei lá, o fato de eu ter sido punk, de ter feito tanto. Tu foi punk mesmo? Fui, cara, mas não vou falar disso agora. Tu tem foto disso, cara? Não, tenho não. Eu queria ver. Mas assim, então, e ter feito. Participado de um movimento político, né? Desde a juventude. E essas coisas todas, de certa forma, era uma maneira de dizer que eu era contra o status quo e tal. Então, pra Deborah Nisenbaum do Medium, eu acho que o que ela tá fazendo, na verdade, é justamente expressar esse descontentamento dela com um bando de gente enchendo o saco sobre a vida dela, assim. E é isso, cara. Na verdade, quando a gente era jovem também, tipo, pô, quando vinha o tio perguntando das namoradinhas, a gente já ficava puto também, entendeu? E talvez hoje eu seja o tio que fica perguntando das namoradinhas, então não sei. É porque é interessante, por exemplo, o texto que, vamos dizer assim, seja contra, eu acho que ele nem contra, ele tá fazendo uma crítica. O título dele é assim, a geração que tudo idealiza e nada realiza. E ele se foca muito na questão da... Isso é até uma coisa que eu conversei muito com o Eliomar e com o resto da galera. Da superficialidade. O que dá, o que parece hoje, às vezes até a gente é um pouco assim, é que tudo, absolutamente tudo, o cara só navega ali, lá em cima. Pouquíssimas coisas o cara dá um mergulho, vai até lá embaixo, se interioriza, vem, procura saber tudo o que que é e fica por ali e depois sobe de novo. Então, hoje em dia, o cara ele pode ser blogueiro, pode ser videologger, pode ser podcaster, pode ser comentar mil e um assuntos, todos os assuntos o cara... É aquela história até que a gente falou naquele episódio lá de internet, hoje em dia todo mundo tem que ter opinião sobre tudo e hoje em dia todo mundo tem um posicionamento sobre tudo. E eu fico pensando, caraca, tem gente que estudou isso, tem gente que estuda isso, né? Por exemplo, sei lá, vamos dizer que matemática, que é a tua área, Ulisses, fosse uma coisa popular, que não é, né? Mas vamos dizer que seja uma coisa popular, que tipo futebol, todo mundo comentasse. Como é que tu se sentiria se tu que estudou, tem pô, pós-graduação, doutorado, mestrando nisso daí, de repente visse um cara que não tem nada disso, mas ele aparentemente gosta do assunto, mas fala uma tremenda merda gigantesca e tá lá peitando porque apenas e única simplesmente com o motivo de é minha opinião. Mas cara, como é que você só, encararia existem isso? Existem pessoas que fazem isso, elas chamam-se pais. Você acha, cara? Não, cara, eu falando sério, isso me incomoda profundamente, assim, os pais dizendo o que eu tenho que fazer e na minha sala de aula, o tipo de controle é uma coisa que me incomoda profundamente. Mas assim, deixa eu dar um outro exemplo. Eu tô fazendo um projeto com a professora de estatística da Unirio, de ensinar estatística para os meus alunos do oitavo ano, né? E aí, assim, esses alunos podiam escolher qualquer tema que eles quisessem para poder trabalhar e tal. E alguns alunos escolheram moda, né? E aí eu falei, pô, que legal, moda. E aí, como é que a gente vai falar desse assunto? Moda, estatística e tal. E aí elas falaram assim, quem é que influencia você na moda? Aí eu olhei assim, como assim quem influencia? Não, é porque tem gente que influencia. A gente fala, sei lá, falou um monte de gente lá que eu não conheço, né? Sei lá, One Direction e etc. E aí eu fui lá e falei pra professora que tem a minha idade, né? Eu falei assim, nossa, que interessante, porque se fosse a gente não estaria influenciado por pessoas, mas por movimentos, né? Sei lá, punk, pagodeiro e tal, uma maneira de se classificar, sabe? E esse conflito de gerações ele fica evidenciado nisso também, sacou? Nessa maneira que as pessoas têm de se enxergar não mais como parte de um grupo, mas como um indivíduo que é formado por vários grupos, sabe? Eu acho isso uma coisa também positiva. Que a gente tem que apontar o seguinte, pô. Até pegando esse gancho que o Sebastião falou sobre você se aprofundar num determinado assunto e, de certa forma, poder se orgulhar disso. É porque se vocês pararem pra pensar, cara, nossa geração, por exemplo, se você gostava de uma banda, quanto sacrifício, cara, tu não tinha que saber. Tu tinha que comprar um CD muito caro pra ouvir. Você tinha que saber algo a mais, você tinha que comprar uma revista especializada que tivesse informações sobre aquela banda para você saber de alguma coisa a mais. Então, era uma coisa mais complicada, entendeu? Hoje em dia não, pô. Se quiser, você vai lá no YouTube, digita o nome da música da banda que você quiser, você escuta à vontade. Você tem informações sobre aquela banda, né? Até desnecessárias e polêmicas sendo bombardeadas na tua tela o tempo inteiro. Então, cara, é outra situação. Você está ouvindo apenas um cast. o ato de consumir qualquer coisa praticamente se tornou muito mais fácil do que antes. E com isso, querendo ou não, cara, na minha opinião, claro, a gente não dá muito valor. E eu acho que essa é a tal da polêmica desses dois textos e de geral que tem uma opinião ou outra. É a questão do valor que você dá para uma coisa. Porque é muito fácil você chegar com um computador. Por exemplo, o meu computador é um HP de 2005, ele é velho. Porra, ainda funciona. E bem ou mal, mas tá funcionando. Caraca, fala. É com ele que eu faço minhas coisas, porque eu não tenho dinheiro pra comprar outro, cara. Uhum. Então o que acontece? Mas sem autopiedade nenhuma, é uma realidade, pô. É um fato, eu não tenho dinheiro e vou continuar com ele até eu ter dinheiro de comprar outro. Só que é aquela coisa, eu dou valor pra ele, entendeu? É um valor prático. E muitas vezes, por o cara ter acesso a um outro computador, ou de repente ter acesso à informação de que existem computadores N vezes melhores, ele denigre o meu computador, vamos dizer assim, no exemplo. Sendo que ele não sabe quanto custou para eu comprar ele, quanto custou para eu poder ter ele, né, comigo e tal. Então é isso que fica, pelo menos me choca um pouquinho, né, cara? Que tudo tá muito assim jogado. É muito... isso daí, por exemplo, outro dia eu peguei uma... Como é que eu posso falar? Uma discussão besta no Facebook por causa de Netflix. Tinha um cara lá que tava criticando enormemente a Netflix, porque dizia que era uma coisa capitalista, não sei o quê, papapá, papapá. E não satisfeito com isso, ele, né, chamava os usuários de Netflix, a galera que pagava Netflix, de otários pra baixo, por causa que tudo que tá no Netflix tá na internet. Aí eu entrei e falei, comentei, olha, realmente, tudo que tá no Netflix tá na internet. Só que na internet você tem que procurar, você tem que ter tempo, você tem que baixar a legenda, tem que sincronizar. Muitas vezes o arquivo vem com vírus, tal, tal, tal. Eu sei que rendeu uma discussão idiota, enorme, que no final das contas o cara tava depreciando aquilo porque ele via N opções de conseguir a mesma coisa, mas ele não dava valor àquela, a minha opção, no caso, que era de ter as Netflix. Então é isso, eu via muito assim, não só com relação a uma coisa banal e supérflua como Netflix ou um computador, como coisas um pouco mais sérias, como o Elema falou antes, do relacionamento. Não é que esteja fácil, mas tá tão escancarado, a opção tá tão grande, você acaba muitas vezes não dando valor mesmo. Pois é, cara, é muita exposição, entendeu? Essa exposição em excesso banaliza as coisas, tipo, independente do que elas sejam, entendeu? Por exemplo, tu falou que queria que a gente desse a opinião da gente baseado no que a gente observava dos nossos alunos, por exemplo. Exato. Os meus alunos, eles podem, a maioria deles, a grande maioria deles, não ser de uma família que tem um poder aquisitivo muito alto. Mas, cara, tudo o que é fútil, mas que as pessoas consideram importantes, hoje em dia eles têm. Que é um smartphone, entendeu? Algumas outras coisas mais simples, assim. Mas, cara, uma das coisas que... Beleza, não vou impor o meu gosto para as outras pessoas e dizer que o que eu gosto é o certo e que as pessoas gostam é errado. Mas, assim, cara, pela facilidade do YouTube, como eu falei, cara, para eles, essa cultura de traficante, de funk e tal, essas paradas assim, é o que é legal pra eles, entendeu? Então os molequezinhos, pô, pra querer bancar de fodão e tal, eles ficam com esse lance de que eles têm parente traficante, ou de que eles são traficantes, ou então eles falam isso só por falar, assim, só como uma forma de aceitação social, não sei qual é o caráter disso pra eles. E as meninas são muito, tipo... Elas acham de boa e tal. Se elas parassem pra ler ou mesmo acompanhar, de fato, o que é passado nesses vídeos de funk hoje em dia, é uma banalização fodida do sexo infantil, cara. E sei lá, velho. Sei, assim, eu sei que eu tô sendo um tio chato aqui que tá impedindo as crianças de serem tá felizes. Mas vai contra os meus códigos morais algumas coisas, cara. Eu não sei, eu não vejo tão mal assim quanto vocês veem, sabe? Eu acho que, na verdade, é minha obrigação como professor me adaptar a isso, entendeu? Tentar entender esse fenômeno e tentar trabalhar com esse fenômeno de maneira positiva. Então, eu preciso entender o que essa geração valoriza. Eu preciso entender quais são os fenômenos que essa geração constrói a sua própria identidade. E a partir de entender esses fenômenos e tentar intervir e fazer eles aprenderem matemática, que é o meu objetivo, sabe? Eu não vejo tanto como uma coisa negativa, não, cara. Porque, na verdade, por outro lado, eu acho que eles são bastante criativos. Sim, bastante. E isso é uma coisa muito interessante. Então, tipo assim, se eu proponho um desafio pra eles, que eles vejam que faz algum sentido, eles vão sempre me surpreender respondendo esse desafio, porque eles vão procurar em várias fontes que eu não acharia também, e eventualmente eles vão transformar a minha ideia numa coisa que é deles também. Eu acho isso uma coisa muito legal, não, sabe? Eu não tô dizendo aqui que essa geração não tem pontos positivos, eu só abordei um aspecto em si, entendeu? Mas cara, vamos falar então um pouquinho, se vocês me permitem, um pouquinho das vantagens disso, porque o Ulisses tocou num ponto interessante, a criatividade. Pelo fato de a gente ter tanta informação, o cara tem um leque muito maior do que ele pode escolher para ser, né? Ou seguir. Ou então tem gente que quer ser tudo ao mesmo tempo. Então, uma das grandes críticas da geração anterior, que era chamada geração X, né? Que compreende entre galera que nasceu entre 70 até metade dos 80, 60, um pouquinho por ali, a galera que hoje em dia está com 50 e poucos anos, que eles criticam nessa geração agora, a geração Y, é justamente isso. Que o cara, ele se formou na faculdade, ele entrou no emprego, ele falou, não gostei, vou procurar outro, tchau. Ele critica que o cara foi então, fazer a faculdade sem saber se era aquilo realmente que ele queria fazer, e depois que ele fez, ele trabalhar no ramo que não foi pra qual ele se formou. Tipo, essas coisas aí realmente acontecem, cara. Então, mas aí, fazendo um paralelo nisso, é interessante que esse cara criticar isso, porque justamente hoje em dia o mercado tá moldado pra isso, cara. Não é culpa do garoto que se formou numa coisa que de repente ele não queria ou tá trabalhando em outra, dele ter tá nessa situação. E sim, o que aconteceu para levar para ele poder se formar nisso. Eu vou te dar um exemplo bem prático que aconteceu comigo. Na época que eu tava nos meus 15, 16 anos, que eu ia começar a fazer o segundo grau, todo mundo queria fazer informática no Cefet, que nem era Cefet na época, era Edifon. Por quê? Porque aquele velho chavão, informática é o futuro. Então todo mundo queria fazer informática. Eu queria fazer informática também. Eu não consegui fazer informática. O que é que consegui fazer? Mecânica. Por eu não ter uma oferta grande de cursos técnicos ou cursos que pudessem me ensinar informática ou me capacitar como profissional de informática, eu tive que mudar o meu ramo de interesse. Então esse cara que fala, você se formou numa coisa sem saber o que era, está trabalhando em outra, também não sabe se gosta... ele está sendo, na verdade, um hipócrita. Porque se fosse na época dele isso, tivesse o tipo de oscilação que tem no mercado hoje em dia, que hoje em dia uma área está funcionando, daqui a, sei lá, 5, 6, 7 anos está totalmente defasada e se extingue em postos de trabalho dessa área, não tinha tanto na época dele. As coisas pareciam ser mais sólidas. Entendeu? Então, hoje em dia, até um advogado, cara, tem que ser um cara flexível, tem que ser um cara antenado em muita coisa para poder conseguir clientela. Então, são coisas que essa crítica eu acho um tanto quanto, não sei se é leviana, mas um pouco injusta, porque é aquele cara que está sentado em cima do trono dele, ele viveu a vida dele, ele fez e aconteceu na época dele, né? Teve as revoltas dele, logicamente, toda geração tem, e depois ele tá apontando o dedo e falando, vocês são um bando de moleque, não sabe o que querem, não sei o que, não sei o que, sendo que na época dele também teve merda pra caralho. Então, eu acho que a palavra hoje em dia, cara, que tá moldando tudo é mudança, cara. Tudo muda muito rápido. E daí eu acho, velho, que a gente, assim, nem tanto a gente. Eu não me considero tanto dessa geração, embora eu seja, né? Porque eu não sou tudo isso que eles colocam, né? Aí tem fenômeno hipster, indie, os caras que curtem mil bandas, os caras que são ligados em imagem, criatividade, publicidade, pulam de emprego em emprego. Eu pulo de emprego em emprego, mas não é porque eu quero, não. Mas eu não me vejo muito nesse estereótipo, mas eu entendo. Mas eu acho, eu te vejo muito nesse estereótipo, sim, Sebastião. É só que talvez você não consiga perceber isso. Eu acho o seguinte, eu acho que você é um cara flexível, é um cara que consegue conversar com pessoas de várias maneiras, é um cara que respeita opiniões alheias, é um cara que não destila preconceitos por aí, é um cara que consegue ouvir mais do que fala. E isso eu acho que é uma coisa que realmente distingue essa geração que você vive. Então, pois é, eu concordo que tu tem a grande parte das características dessa geração, só que eu acho que ninguém tem todas as características também, né, cara? Sim. Eu não sei, eu continuo achando que vocês estão muito pessimistas com isso, entendeu? Vamos lá, vamos pensar quem era a geração X, sacou? De acordo com a classificação aqui do artigo. O tio Francis, vamos lá, quem é o tio Francis? Então, nasceu entre 1960 e 1980, então viveu a juventude morrendo de medo da Guerra Fria, achando que o mundo era capitalismo contra comunismo e que a qualquer momento o mundo poderia acabar e que a gente estava numa guerra do bem contra o mal, os capitalistas contra os comunistas ou vice-versa, entendeu? Então era um mundo bipolar, onde você só tinha o sim ou não, certo, errado, bem ou mal. Era isso, cara. Por quê? Porque você vivia em guerra, no fim das contas. Era uma guerra psicológica, era uma guerra que não era declarada, mas era uma guerra. Sacou? Aí, os filhos dessas pessoas... Oh, calma. Deixa eu só botar um aspecto também importante da época desse pessoal aí. Cara, a estrutura familiar dessa época para a estrutura familiar da geração agora, desses nossos alunos, por exemplo, é completamente diferente, cara. Naquele tempo você tinha por exemplo, cara... todo um protocolo social que tentava sustentar os casamentos, entendeu? Basicamente a todo custo. Você tinha casais que tinham muitos filhos, entendeu? Independente das condições financeiras, o que é totalmente diferente de hoje em dia também. Não que não tenha tantos filhos, mas pelo menos não tem, sei lá, 9, entendeu? Pois é, e aí a gente vai lá e chega pra geração que são os filhos dessas pessoas, assim. Então, cara, eu me identifico questionando justamente isso, sabe? Tipo. Mas Ulisses, só uma pauta aqui. Eu sei que tu não esqueceu, mas eu acho que seria interessante pautar isso nesse ponto que tu tá agora. Essa geração X teve uma coisa chamada Woodstock e Revolução Hippie. Não, não foram eles. Foram os pais deles. Não, porque olha só, de acordo com a classificação... Aqui tá dizendo aproximadamente entre 1960 e 1980. Nascidos. Quem fez Woodstock foi a galera que nasceu nos anos 50? Isso foi. Foram baby boomers que fizeram Woodstock. Então são os coxinhas que ficaram no meio do caminho. Esses caras da geração X são justamente essas pessoas que foram contra o Woodstock, acharam que hippies eram pessoas que eram contra esse negócio do paz-amor, sabe? Que foram contra esse discurso de contestação. É, porque se tu for parar pra pensar, cara, é interessante isso que tu falou, porque o Baby Boomer nasceu na época da caretice, né? Total, né? Isso. E do nasceu na época. Restrição total de um monte de coisa. E eles se revoltaram com isso, fizeram o Woodstock, o movimento hippie, amor livre, movimento negro, várias coisas. Uhum. Pois é, várias coisas. E os filhos desses caras não seguiram o exemplo deles, né? Não. Eles meio que... Mas eles não foram totalmente contra isso. Mas eles colheram todos os frutos dessa revolução. Mas eles foram muito focados na questão da carreira, do capitalismo mesmo. Que, inclusive, a geração X foi onde nasceu o tal dos Yuppies, né? Que estouraram nos anos 80, que era aquele cara, os profissionais workaholics, né? Que tudo pela carreira, a vida do cara era totalmente focada na carreira, e você tinha que ter um plano de carreira, você tinha muito da cultura americana, que querendo ou não influenciou a gente pra caramba, do perdedor e do vencedor, que faculdade você foi, no que você se formou, qual é a sua experiência profissional, eu entrei na companhia tal, não sei o que, pô, você é um vencedor, você é um merda, entendeu? Tinha muito isso também, que nem você falou, Ulisses, a bipolaridade, né? Ou zero ou um, né? Ou bom ou ruim. Exatamente, e aí você criou uma geração exatamente com esse olhar, assim, que na verdade eu e meu trabalho vou conseguir conquistar qualquer coisa, assim, tudo pelo sucesso, sabe? É muito isso da geração dos anos 80, eu acho. A geração, assim, que trabalhou nos anos 80, que meio que sustentou a gente, entendeu? Que já era adulto nos anos 80. Que já era adulto nos anos 80, sacou? E era uma geração, por exemplo, que achava, sei lá, o rock nacional uma merda. Provavelmente dizia que Caetano Veloso era o suprassumo da cultura mundial. E... Sim, sim. Entendeu? Sim, sim. Que é uma coisa, que a gente tem que olhar, entendeu? Aí chega a nossa geração que vai lá e questiona isso. Pô, não sei se é tudo preto no branco, se é tudo certo e errado. Não sei se eu tenho que sempre me identificar com isso e que na verdade eu tô dentro de um grande projeto contra todo o resto, entendeu? Eu tô fazendo esse exercício de autocrítica agora, assim. Que agora eu tenho que pensar como é que as próximas gerações vão olhar pra cara, nós, eu acho o seguinte, a nossa geração ela teve uma característica que era muito marcante, que era a questão dos vestibulares, cara. Eu acho que a nossa geração foi uma das gerações que mais sofreu com isso, com essa pressão psicológica de você vai ter que passar no vestibular pra você ter qualidade de vida na sua vida. Sacolada de vida. É isso que eu ia falar, sim, química sim, da Legião Urbana. Muito isso. É uma boa. E também, cara, eu acho que a nossa geração, por ela ter tido contato com tecnologia, ela gerou uma estranheza com a geração anterior que não tinha tanta afinidade com essa tecnologia. Não teve. Eu acho que isso foi uma coisa assim que a tecnologia deu uma avançada, um salto gigante nesse espaço de tempo. Eleomar, tu achou a pedra fundamental, cara. Eu acho que o que fez a gente, né, ser o que é hoje, a mudança de tudo, foi a tecnologia. Porque, cara, a facilidade de conhecimento, de informação, e a facilidade de encontrar a gente, tudo se deu por causa disso. É, mas só que eu acho que a gente é uma transição também. Porque, na verdade, a gente lembra... Nós somos a transição. A gente conheceu os dois mundos. Exato. E aí, por causa disso, a gente teve que aprender a construir o mundo da tecnologia também, né? Teve que aprender a ir lá, abrir o computador e trocar a memória, essa coisa, fazer essas coisas. Que hoje em dia ninguém mais faz. Eu acho que o principal, a gente teve que aprender a se relacionar com tecnologia. Que é o que a gente começou a aprender, quem está terminando de moldar essa parada toda são essa garotada aí que vocês dão aula. E quando tu falou a questão do teu aluno lá que nunca viu um computador e não sabe o que é o Word, choca porque eu fico imaginando no futuro como é que vai ser um escritório, né, cara? Só smartphone, tablet? Ou uma tela gigante lá, o cara fica passando o dedo? Ou então comando de voz? Cara, porque... eu acho o seguinte, até essa ideia que a gente tem de escritório, de lugar onde se vai reunir os funcionários para trabalhar, eu acho que até isso vai mudar, cara. Vai mudar. Eu acho que vai ser muito cada um trabalhando a seu modo, contanto que atinja aquele objetivo que ele tem para atingir, entendeu? E isso muda não só a questão do trabalho em si, como todo um regime de contratação. Acho que vai ser mais um lance de prestação de serviço, cara, muda muita coisa. Você em uma empresa do que necessariamente você ser um funcionário da empresa. É. O que hoje em dia já ocorre em várias empresas, inclusive. O Google é uma delas, né? É, tem matemática que vive disso, sabia? Sim. Que vive sim, de resolver problemas aí. E aí ganha R$1 milhão para resolver um problema e depois fica um ano sem trabalhar. Voltando aqui à questão dos textos, aqui, beleza, a gente deu uma passeada sobre a tecnologia, um pouquinho do histórico também, mas aqui estão apertando muito na tecla do relacionamento, né, que eu tinha falado agora, né, cara? Essa questão de não ligamos mais, não nos vemos mais, não nos abraçamos mais. Vocês acham que isso existe mesmo? Cara, eu vou te dizer, tá exagerando. O seguinte. Uma coisa que eu digo por experiência própria. O romantismo que existia de antigamente, aquele lance de ficar namorando na porta, de mão dada, com o pai esperando a garota entrar no horário determinado que ele especificou. Essas paradas assim se extinguiu, cara. Se extinguiu fodamente. Assim. Graças a Deus. E é aquele lance que tinha de você escrever uma cartinha de amigo, de admirador secreto e tal, essas paradas assim, cara, tipo, foi pro caralho, entendeu? Agora tá tudo muito, eu não diria prático, né, porque também não é bagunçado, assim, não, quer dizer, em algumas situações sim, mas normalmente não rola, né, eu simplesmente chegar na rua e ver uma garota, sei lá, agarrando ela, né? Não é exatamente assim, já não tem essa recriminação gigante que tinha antes. O lance de se relacionar quando casar ou algo assim. Ou necessariamente você precisa estar apaixonado por alguém para se relacionar com ela. Você está ouvindo apenas um cast. Durante muito tempo, o que moveu a geração passada foi a sobrevivência. O que talvez tenha movido a nossa geração foi a construção de uma identidade. E essa identidade tem tanto a ver com o nosso trabalho, com nossas relações sociais e tal. Relações afetivas também. E eu acho que o que move essa geração nova é o prazer. E o prazer, assim, da maneira mais substantiva possível, sabe? Então, por exemplo... E egoísta também. Eu não queria usar a palavra egoísta, mas talvez seja egoísta também. Mas, sim. Mas aí você vai lá e pensa assim, por exemplo. Pô, eu tô num emprego que eu não me identifico. Eu ouço isso muito, sabe? Eu tô fazendo uma coisa que eu não me identifico, sabe? Eu quero fazer algo que tenha sentido, que eu consiga, de alguma maneira, transformar, que eu consiga ser importante. Esse papo tem toda hora, cara. É muito engraçado isso. E por quê? Porque na verdade você quer aliar o trabalho ao prazer. Aí a gente vai pras relações também, sabe? Pô, você não precisa mais abrir mão da sua vida, cara, pra você ficar com uma pessoa que você não se identifica com ela mais. Você não precisa mais abrir mão de tudo. Porque, pô, você, por exemplo, você dificilmente tem filho jovem mais. É, que é uma coisa que, é verdade, que obriga você, é verdade, você a ficar com a pessoa por muito tempo, porque você tem aquela responsabilidade até os 18 anos, sacou? Ah, e você eventualmente você nem casa mais, assim, você mora com a pessoa e tal, e etc. E aí vocês começam a dividir a vida juntos, e quando não tá mais funcionando, cara, simplesmente acabou ali, sabe? E as pessoas podem continuar amigas depois disso, porque viveram coisas legais enquanto estavam juntos. Eu acho que é uma maneira diferente de encarar a vida, que pode ser chocante pra gente, sacou? Mas é uma coisa que eu acho... Não pra ti, né? Tu tá aceitando até bem... de maneira bem tranquila, né? É, pois é. É, eu tô transitando aí esses mundos e tal. Mas... é... mas eu acho que é isso, sabe? Que é uma questão de você querer viver... Você sabe que a sua vida é uma só. As questões que movem as pessoas são as mesmas. De onde eu venho, quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo. Só que as pessoas querem fazer isso de uma maneira mais leve. De uma maneira que seja... aproveitando a vida da melhor maneira possível. E eu acho que é esse é o grande lance dessa geração. A gente acha que eles são niilistas, que eles são egoístas, que eles são preguiçosos e tal, mas na verdade talvez a gente não tenha dado espaço para eles poderem dizer o que eles realmente querem. Eles querem ser felizes. Mas aí que tá. O que eles querem? Na verdade, eu acho que nós queremos. Porque toda geração. Rapidinho, só fala assim. Toda geração queria alguma coisa. Eu não tô vendo o que essa geração quer. Quer tudo ao mesmo tempo e não quer nada também. Eu concordo contigo, cara. Fala, Alemão. Na verdade, eu acho que é o seguinte, eu acho que isso é um defeito da humanidade, entendeu? Porque, por exemplo, isso que a gente tá usufruindo agora, que o Ulisses acabou de citar, foi uma conquista, porque antes não se tinha e muita gente queria ter, entendeu? E eu acredito que essa geração atual, como ela tem uma facilidade de acesso a muitas coisas... acaba que sim, ela quer ter essas coisas, mas as ganâncias que ela poderia ter, os sonhos que ela poderia ter, eles se tornam um tanto quanto difíceis de se construídos, entendeu? Porque eu lembro muito bem, cara, que quando eu era criança, as coisas que eu queria, por exemplo, até se fosse uma coisa material simples, cara, me trazia um êxtase, uma sensação de prazer e de felicidade duradoura até, tão grande, cara, que eu não consigo mais ver muito isso hoje em dia nas pessoas. Por exemplo, eu lembro no dia que, sei lá, eu ganhei o meu primeiro videogame, ou que eu ganhei um boneco original dos Cavaleiros do Zodíaco, sei lá, uma coisa assim, que era uma coisa super difícil de conseguir. Caraca. Cara, eu valorizava aquilo velho, tanto, já. Tanto, cara, e permaneceu por tantos anos, assim, e eu ainda gostando tanto daquilo. Que é uma coisa que eu acho que está relacionada justamente a esse lado do ser humano, entendeu? É da questão da valorização que você citou antes. Eu não sei o que eles vão valorizar hoje em dia, entendeu? Exato, porque tem tudo. Tem tudo, não vou dizer que tem tudo à mão. Eu acho que eles valorizam a experiência. Eles valorizam o máximo de experiências. De você, sabe? Mas Ulisses, calma. Ah. Tá. Mas é o máximo de experiências em que sentido? Eu concordo que seja experiência. É isso que eu tô te falando. O que você considera uma experiência? Porque eu posso viajar... Olha um exemplo bem prático. Isso eu vou te falar porque eu tenho gente em casa que é assim. Uma viagem à Europa, prioritariamente, é uma viagem cultural, concorda? Porque praia, você tem as melhores praias do mundo aqui na América Latina. Você não precisa praia. Turismo, esporte, radical, mesma coisa. Europa é o velho mundo. Você vai conhecer a origem da humanidade, você vai conhecer os grandes centros, os museus. Então você vai para, na minha visão, aprender, obter conhecimento. A maioria dessa molecada que vai para a Europa gasta um rolo inteiro, que nem existe mais essa expressão, mas eu vou usar, um rolo inteiro de filme só em foto. E se você pergunta uma coisa de um museu ou de uma história, o cara não sabe te falar. Então que experiência é essa? Tá, mas... ah, estive na Europa, estive no Arco do Triunfo. Beleza. Você sabe o que é o Arco do Triunfo? Qual é a história? Não, eu sei que é um arco, é muito bonito, bati mil fotos lá e que foda. Depois, no outro dia, eu estive em Budapeste e, sei lá, fui lá no castelo medieval de Budapeste. Porra, tu sabe o que é... Então, os caras, é aquilo que eu falei, superficial. Tudo ao mesmo tempo e agora, mas você pergunta uma coisa e o cara não sabe te falar o beabá daquilo ali. Mas Sebastião, eu acho que é tudo bem, você tem razão nisso, mas eu acho que essa questão, ela não é uma questão dessa, porque a gente tá falando dessa geração XY, Z e tal, no sentido do Ocidente, né? Então eu acho que essa questão de não valorizar a cultura é uma coisa muito brasileira. E aí, eu falo isso porque, por exemplo, no Couchsurfing eu recebo muitos desses jovens de 20 e poucos anos aqui em casa. E é impressionante, assim, eles trabalharam durante anos e tal. Eles querem vir pro Brasil pra quê? Pra poder curtir, pra festa? Não, eles querem, querem ficar na minha casa pra conhecer minha cultura, pra poder conversar comigo sobre as histórias do meu país, pra poder eu dizer pra eles quais são os museus legais e tal, pra poder viver a experiência comigo. Viver a experiência de conhecer gente nova no mundo inteiro, sabe? Ou então, é que nem um casal de alemães que ficou aqui em casa, assim, eles iam pro Chile depois pra poder construir casas e depois ele ia pra Tailândia pra poder ensinar inglês pras crianças, sei lá. É, no sentido de dar um sentido pra sua vida, assim. Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma desvalorização gigante da educação. E aí, isso é uma coisa que faz com que a pessoa ache que mais importante você tirar a foto do que viver a experiência. Então, é isso. Mas tu concorda que essa galera que te procurou, que tu teve contato, é uma minoria? Não, é minoria... Não sei se é uma minoria não, cara. Porque, na verdade, as coisas que eles falam, que eles fazem com os amigos deles, assim... Eu não sei... É uma coisa você comparar o Brasil com a Alemanha, assim. Mas na Alemanha é uma coisa muito normal, cara. Vai fazer faculdade aos 30 anos. A gente pode falar com propriedade sobre o nosso país. Agora, sobre os outros, a gente não tem como falar com propriedade, não, pô. Exato. De repente, teve contato, Ulisses, com uma minoria de lá. Ou então, até uma parcela mediana da população. Entendeu? Mas, pelo fato de tu não morar na Alemanha, tu não tem muito como falar. Tu pode até falar, o teu exemplo é válido, é super válido. É super válido porque tu trouxe uma experiência pra gente que eu, pelo menos, nunca tive, eu acho que o Leomar também não, de conhecer uma galera de fora que tem todo esse ideal de fazer essas coisas que o cara falou, construir cabana, ensinar as crianças. Mas o jovem, em geral, cara, que eu vejo... Tudo bem, vamos lá. Aqui no país, né, que é o que eu posso falar, que eu conheço, tá muito globalizado. Tá muito globalizado. E muito culpa disso, ou então consequência disso, é justamente a tecnologia, é a internet em si. Porque a mesma coisa que um jovem chinês curte hoje em dia, que é um meme da Marvel, o brasileiro e o guatemalteco também sabem o que é e curtem da mesma maneira. Tanto é... Por que os memes são mundiais, cara? Todo mundo conhece. Essas formas de relacionamentos pela internet, por exemplo, eu que jogo muito videogame, por exemplo, eu sei que existe todo um preconceito, pô, de povos latinos, de brasileiros, de mexicanos e por aí vai. Porque brasileiro quando vai pra qualquer servidor de qualquer jogo que tenha gringos, entendeu? E sim, a gente tem essa fama de ser filhos da puta e de bagunçar tudo que tá lá, desorganizar as coisas e tudo mais. A gente tem essa fama. Mas aí também, de novo, né? Tu não pode generalizar. Tem gente que lá vai e faz tudo certinho. Que isso justamente mostra as mazelas do nosso país. Porque eu acho o seguinte, que esses meninos, eles vão lá e têm acesso a, sei lá, Instagram de uma pessoa lá da China, que nem você acabou de falar, sacou? Mas como o cara não sabe nem inglês, ele não consegue nem entender a legenda da foto. E aí o que ele acha? Que a foto do cara tá falando de uma experiência que ele viveu naquele mas lugar. Ulisses, o cara não sabe inglês, mas ele sabe que existe o Google tradutor. Pois é, mas é uma tradução. Ele vai lá, ele coloca, ele se vira. É aquela coisa, quando o cara quer, ele se vira. Quando o cara quer saber o que é, ele se vira, entendeu? Essa que é a parada. Agora, quando ele tá ali gratuitamente, foi uma coisa dada, ele não tá nem aí. Mas assim, eu posso falar qual é a minha grande crítica a essa geração? A minha maior, a mais importante crítica à geração mais nova. É que, bom, eles almejam a experiência, que foi o que eu acabei de falar. E é o ponto que eu tô defendendo. Mas sua conclusão é essa, né? Sim, mas por outro lado, almejar a experiência não é pela experiência em si, mas pela imagem de que você tá conseguindo aquela experiência. Então a imagem pessoal, a imagem que você constrói é mais importante. Pois é, mas aí acaba que isso torna um exibicionismo e não de fato uma vivência íntima, entendeu? Então, na verdade, nada pode ser pior para um jovem do que você humilhá-lo publicamente em uma rede social. Porque, ou então você desconstruir aquela imagem que ele fez. O que você acabou de fazer, Sebastião, lá com o cara lá que tava argumentando com o Netflix, sacou? O que você deixou ele tão puto justamente porque você fez? Você tava destruindo a imagem que o cara tava querendo construir. De fodão, de alguém que eu sou descolado, eu sou foda. Isso, cara. E nada... Porque eu não pago e vocês pagam, né? Isso. E nada irrita mais essa geração do que você simplesmente questionar a imagem que eles estão construindo, que nem é uma imagem verdadeira. Cara, perfeito. Eu achei a colocação perfeita. E é bem isso mesmo. Mas uma coisa que eu vejo muito que... Quando tá muito focado na imagem e a gente vê que essa geração é totalmente visual, puta, totalmente, gera uma ansiedade nessas pessoas incrível, cara. Eles são muito ansiosos. Mas eles são ansiosos porque tudo vem muito fácil, pô. Eles não têm paciência pra esperar, entendeu? Exatamente, cara. Exatamente. Assim, eu não tô me excluindo disso não, cara. Porque eu acredito piamente que um homem é produto do meio, cara. Sabe? O cara pode ser o mais íntegro que for, cara. Mas se ele tiver uma sociedade totalmente que segue um jogo... É tipo o Neil Gaiman falou. Ele sabia que o jogo era de cartas marcadas, mas era o único jogo que tinha na cidade. O cara vai ter que acabar se mudando pra aquilo ali, entendeu? É, só que eu acho o seguinte, cara. É, mesmo nós que pegamos essa fase anterior... Quando a gente já tá tendo contato com essa fase nova, a gente também tem os más costumes do tempo atual, entendeu? Eu acho que diferencia. Sim. Também aí vai, já vai entrar a questão de caráter de cada um também, já é uma complicação já na discussão da gente. Por que eu propus esse tema, né, além de tudo aquilo que eu expliquei? Porque eu acho que, assim, a gente, os milênios, ou seja lá como queiram chamar, né? É uma coisa, eu vejo isso, que essa galera, essa geração que viveu o mundo desconectado e está vivendo agora a internet, tem muito ainda dos ensinamentos das gerações passadas, da geração X e até dos seus avós, que era de uma outra geração antes da guerra ou do período de guerra, que era tudo escasso, presente. Então eu tenho comigo, por exemplo, uma coisa que é dar valor ao meu trabalho, ao fruto do meu trabalho. Então eu, por exemplo, eu não acho nada normal gastar trocentos, nhenhentos de reais numa coisa que eu, sabe, que eu vou comprar só porque tá na moda. E isso é um valor que foi atribuído a mim pela minha família. É interessante quando você começa a questionar valores que são atribuídos na sua família, que eu vejo que é isso que acontece com essa galera mais nova. Eu dou um exemplo muito da minha irmã. A minha irmã, ela tem um quarto super... descolado, bonito, tudo que ela quer no quarto ela tem. Ela tem viagens, tem celulares de última geração, tem computadores, mas ela nunca está satisfeita, ela nunca está... Eu não vejo ela feliz. E eu vejo as amiguinhas dela, os amigos dela, também nessa ânsia consumista, nessa ânsia de, meu Deus, qual é aquela coisa? Qual é a próxima boa? Qual é a boa? Se não tiver uma coisa boa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou me matar, porque não tem uma novidade. Eu vivo em base de novidade. E isso eu vejo desde a conversa deles, como eles conversam, até a ansiedade nas curtidas de Instagram. Cara, coloca... É incrível, cara. Ela coloca uma foto, dá 5 minutos, a foto tem 100 curtidas, velho. Eu fico besta, tipo, meu Deus, tá todo mundo olhando e... E eu fico, caralho! E toda hora no celular. E, porra, o que que tem? O que que tem de novo? O que que tem de novo? O que que tem de novo? Aí tu pergunta, porra, é notícia? Não, não é notícia. É vida pessoal. Eles se ligam só naquele microcosmo deles, das pessoas. Eles são muito ligados nas pessoas. O que pode ser considerado uma coisa boa, né? Talvez sejam super cientistas sociais no futuro. Mas eu acho que não vai rolar, não. Eu acho que não vai acontecer isso, não. Daí a gente já vê a diferença entre gerações, porque isso que tu falou... deles terem essa fome insaciável e tal de coisas que eles têm que estar consumindo. De comigo novidade. Já é o contrário, cara. Pra mim, quando eu vejo uma rede social muito carregada, eu falo, caraca, é coisa demais, bicho. Eu também. Sinceramente, muitas vezes eu sinto que eu não tenho tanto tempo livre quanto eu gostaria pra fazer as coisas que eu queria fazer. Tipo, ler os livros que eu queria ler, assistir os filmes e seriados que eu queria assistir, jogar os jogos que eu queria jogar... sair com as pessoas que eu queria sair. Então, eu na verdade já acho o contrário. Eu já acho que eu não tenho essas lacunas de o que, que eu vou fazer agora. Apenas um cast. Eu acho que na história a gente, né, a nossa galera fica conhecida como a geração da transição. E no futuro, eu nem sei se vão lembrar da gente, porque dificilmente lembram de geração de transição, né? Ela acaba se mesclando. Que nem tá aqui nesse outro link que eu mandei para vocês, no site chamado Portal do Marketing, que ele... Eu vou colocar também no post, que ele exemplifica aqui as gerações, geração X, Y, Z. E ele fala que a geração Z também nasceu entre 1980 e 2000. Ou seja, ela tá dentro da geração Y, só que ela tem outras características diferentes. Então é uma galera que é totalmente conectada em dispositivo portátil... É uma coisa que a gente não falou também, a gente pode até falar rapidinho, que são preocupados com o meio ambiente, com direitos humanos, com direitos de... coisas pessoais mesmo, por exemplo, a luta do feminismo, que é uma coisa que tá voltando com tudo agora, preconceito, racismo e tudo isso mais, né? E coisa que a gente sabia que existia, mas não era tão ligado. Eu, por exemplo, nunca me vi como militante, embora eu saiba, né? Pô, eu não sou um cara preconceituoso, não sou um cara homofóbico, mas eu nunca fui aquele cara que, se eu via um cara sendo homofóbico, ia lá e dava porrada no cara ou criticava o cara. Eu já sou de uma cabeça que cada um tem o seu motivo para fazer alguma coisa e cada um pode e deve saber se defender. Então, o cara que está sendo agredido, o cara que está sendo escroteado, ele tem direito de se defender. Mas eu não vou lá e batendo, dar porrada no cara, até porque eu não sei qual é o motivo dessa agressão, qual é o motivo disso. E o que eu vejo hoje em dia é muito isso, cara. Por exemplo, você bota uma questão, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, principalmente na internet. Se for mal interpretado, ou pro lado da homofobia, ou pro lado do racismo, cara, você tá lascado. Até você explicar o que era, na verdade... A gente teve assim, um exemplo desse no podcast, cara. Por uma simples música... Por uma simples música que era uma brincadeira, se tornou uma tempestade num copo d'água. Então, eu acho que é o seguinte, acho que isso é consequência de... Por exemplo, eu, pelo menos como professor, tenho uma palavra que, pra mim, ela é importante, ela tem que ser trabalhada, mas eu tô de saco cheio de ouvir esse termo, que é bullying. O Ulisses também, que é do meio de educação, deve saber o quanto essa palavra ela circula, uma vez ou outra ela vai aparecendo aí. Mas assim, cara, beleza, isso tem seu, importância histórica, realmente tinha que ter sido feito, a gente tinha realmente que proteger as crianças de traumas e de tudo mais, parará. Mas, cara, tem uma hora assim que é complicado também, cara. É tudo tão frágil, é tudo tão ofensivo para algumas pessoas, que na maioria das vezes é tudo uma interpretação, porque eu mesmo, por exemplo, eu às vezes pelo meu tom de voz, eu não sei, ou por algum de forma que eu venha a falar, às vezes eu tenho uma intenção e a pessoa capta que eu tô tendo outra, entendeu? Principalmente por texto, como, cara, que tu vai saber o que, assim, captar a emoção que a pessoa tem que passar de fato com uma frase, entendeu? Tu não tá vendo minha expressão, tu não tá vendo meu tom de voz, nem nada do tipo, pra achar que eu tá sendo agressivo. Por outro lado, essas lutas são válidas também. Não, a gente não tá criticando as lutas, Ulisses. A gente... Eu não sei nem se é uma crítica, acho que é mais um desabafo, né, Leomar? A gente tá desabafando com relação ao policiamento extremo que você tá tomando. A patrulha moral que você toma. Que é uma coisa que às vezes é cega, isso eu concordo plenamente. Que se torna uma cegueira e cada vez pega mais gente na cegueira. E tem gente que nem é tão extremo assim, mas porque tá no hype, tá na moda, adere. Como é que a gente consegue lidar com esses meninos de hoje em dia daqui pra frente? Porque assim, eu queria responder isso porque por mais que eu tente, eu não consigo deixar de ser cientista também, sabe? E o meu trabalho na universidade é muito esse, assim. E um cientista, ele nunca pode dar nenhum tipo de não tem nenhum tipo de, sei lá, óculos moral. Não pode ter óculos moral. A moral não pode estar influenciando, entendeu? Então, tipo assim, eu não posso dizer que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado. Isso eu não posso dizer, porque eu tenho que trabalhar com essa geração e eu vou ter que trabalhar com eles até me aposentar, sacou? Então eu tenho que entender o que eles são, entender o que essa geração é, entender o que são os valores dessa geração e tentar dialogar com essa geração nova, essa geração Z que está nascendo aí, sacou? E, na verdade, eu queria saber como é que eu faço isso, eu queria ouvir de vocês. Não tenho a mínima ideia se eu soubesse, cara. Não, cara, eu posso te dizer pela minha experiência, assim. Tem tuas limitações, a primeira coisa que tu tem que fazer é aceitar isso, né? Porque senão tu vai ficar frustrado, cara. A partir desse ponto, tu pode, então, visualizar aquilo que tu, de fato, pode fazer. E eu vejo muito sim pelo lado de que, por exemplo, eu, como eu ainda tô em período de experiência, tem certos tipos de cobranças que eu recebo, sei lá, da gestora da minha escola e tal, que acabam refletindo diretamente na sala de aula, sobre questão de controle, de comportamento deles e tal. Isso diretamente acaba fazendo com que eu repreenda eles para, por exemplo, falar palavras de baixo calão, ou então músicas que tenham, né, cunho pejorativo e tal. Então, querendo ou não, eu acabo tolhendo eles em relação a isso, pô. Eu acabo fazendo ali uma afirmação de que eu tô negando a cultura deles, querendo ou não. Mas isso profissionalmente falando, entendeu? Tem momentos que não afingem aí as regras, né, disciplina da escola. eu procuro ser amigo deles, cara. Eu procuro me mostrar ser uma pessoa comum, tipo, desmistificar aquele negócio que o professor é uma entidade cósmica que detém o conhecimento e ele é um ser diferente de você. Não, entendeu? Tento mostrar pra eles que eu assisto os mesmos desenhos que eles, que eu tenho os meus defeitos, que eu consigo rir das mesmas coisas que eles acham engraçado e tal. Eu acho que essa proximidade entre você e ele cria uma relação que faz com que tu participe do que eles são também. Eu não sei se isso é uma coisa brasileira ou se é uma coisa dessa geração, assim, mas eu sinto que eles são tomados de um vazio imenso, sabe? Um vazio existencial imenso, assim. Sim, acho que esse vazio existencial é muitas vezes porque eles acham que os pais deles não amam eles. Interessante. Cara, quando você ouve isso de uma criança, de um jovem, assim, de seus 13, 14 anos, eu falo assim: ah, professor, acho que o meu problema é porque minha mãe não me ama. Eu fico assim: caraca, o que eu faço agora pra poder resolver esse problema, assim? Porque... Não tem muito o que fazer. Não, e pois é, porque quando a pessoa fala isso é porque ela realmente acredita nisso, né? Isso não é uma coisa que você fale, assim. É. E eu acho que talvez seja isso. É uma geração que, no fim das contas, tem todas essas coisas de imagem, tal, mas eu acho que precisa de afeto, no fim. Um afeto que talvez a geração anterior não foi preparada pra dar, porque só tomou porrada a vida inteira. Sim. Eu tiro o meu exemplo, por exemplo. A minha mãe é uma mulher que ela trabalhou e tudo certinho, ela não foi aquela, né, dona de casa, ficou em função da família e tal. E por isso eu fiquei pulando de galho em galho. Tipo, eu ficava parte do tempo na escola, parte do tempo com a minha avó, parte do tempo com a minha mãe e tal. E eu tinha, assim, a proximidade da minha mãe e tudo mais. Mas eu entendo, cara, que realmente é porque, cara, a estrutura familiar de muita gente tá muito deturpada, entendeu? As separações, elas acontecem com mais facilidade. Tem muitos casos de pessoas que geram vida sem ter planejado aquilo, né? Situação, evento e tal, que aconteceu na vida da pessoa. Às vezes ela não tem preparo, até condições até pra isso. E realmente, cara, isso que tu tá falando aí acontece. E pra gente é mais fácil ver isso porque a gente tem todo um lance de acompanhamento familiar, né? Das atividades de aula, até trabalhos que eles têm que fazer, coisas do tipo. E até porque rola todo um lance de afeto entre eles. Muitos deles não te chamam de professor até. Te chamam de uma outra forma, que pra eles é mais carinhosa. Te chama de tio, chama até de pai às vezes. E, sério, tem os alunos meus que eles insistem em me chamar de pai, cara. Não, cara, só contando uma história, assim. Eu entreguei a recuperação. Eu fui fazer a prova de recuperação do segundo trimestre, né? E aí a aluna nem era minha mais, era aluna de outro professor. E aí terminou o tempo, a menina me entregou a prova. A menina, cara, eu nunca vi, ela chorava até pro nariz, assim, era um negócio assim, horrível, sabe? Aí ela foi lá e me abraçou, assim, aí ela foi lá e falou assim: eu não quero decepcionar minha mãe de novo, é tudo que eu não quero. Eu falei: caralho, velho, que sofrimento por causa de uma prova de matemática, assim. E eu não tinha ideia de que eu pudesse causar tanto sofrimento numa pessoa, entendeu? E era isso, porque ela não queria decepcionar. Né, não, eu sei, mas ela não queria decepcionar a mãe dela. Nem foi mal na prova, no fim das contas, mas... É foda. Uma coisa certa, cara. O novo sempre vem. Uhul! E como que esse novo vai vir, né? Parte muito do que está sendo feito agora, né? Eu tenho uma filha, cara, vai fazer 4 anos agora. E assim, eu tô bem numa interrogação ambulante, porque eu vejo pra geração da minha irmã, que tem 13, 14 anos, eu fico, caraca. Mas eu sei que isso tudo pode mudar, pode ser que quando chega a vez dela, esteja o mundo, esteja outra coisa, pior, pode estar melhor, né, a gente não sabe. Então eu acho que o novo sempre vem, cabe a gente tentar... Eu pego o exemplo dos dois, tanto do Ulisses quanto do Leomar. O Ulisses, ele vai mais pela área dos cientistas. Eu tenho um pouco disso também, de analisar tudo, tentar entender, tentar se tornar amigável pra eles, uma coisa que minha esposa faz com ela, com a minha irmã, né? A minha irmã, ela não confia, assim, de contar as coisas pra mim, nem pro meu pai, no caso, que é o pai dela também, nem pro meu cunhado, que cuida dela, nem pra minha irmã. Mas com a minha esposa, ela tem uma ligação forte, ela conta as coisas pra ela. Entendeu? Então, a minha esposa conseguiu fazer a chave, ele girar a chave e abrir. De alguma maneira ela conseguiu. Então, eu acho que a chave muito de vocês, principalmente que são professores, é isso. Tentar ser camarada, amigo dos alunos de vocês. Eu acho que, bom, no final das contas, seria isso, né? Sem, é claro, perder o ponto de respeito e de até um pouco de autoridade que tem que ter, né? Afinal de contas, é a profissão de vocês. A gente foi uma interrogação também. Tem gente que até hoje em dia não sabe o que vai ser da vida, nem o que quer. Como eu disse, nós somos transição. Acho que é o nosso destino ser interrogação. Não vai mudar isso. Eu acho que uma coisa que também a gente deixou de pontuar aqui, que é característica da nossa geração, é a questão do momento em que você sai da casa dos seus pais, né? Porque o nosso é bem mais tardio, cara, em relação à geração anterior à nossa. Sim. A nossa geração anterior, o pessoal com 18 anos estava morando sozinho, casado e já fazendo filho. Hoje em dia, a gente olha para um cara de 18 anos e a gente fala, cara, tu é um adolescente ainda. Com 30 o cara é adolescente hoje, né, cara? Mas é isso, cara. Até porque, velho, hoje em dia a galera não tá nem mais saindo de casa, tá ficando em casa mesmo, construindo atrás da casa, ou em cima da casa, ou do lado da casa. Entendeu? Só sai de casa quem realmente quer aquela pretensa identidade. Até porque hoje em dia tu vê uma casa que tenha pai e mãe é muito difícil, né, cara? Ou tem pai ou tem mãe, né? Ou pai morreu, ou tá separado, enfim. E também tem a questão da expectativa e qualidade de vida também, que mudou muito, né, cara? É verdade, isso que eu ia falar. Se você vai viver 50 anos, você tem que ter um pouco mais de pressa na vida, né? Agora, se você vai viver 90, porra. É, né? Pra que você se preocupar, né? É, porque, pô, cara, eu lembro muito bem, cara. Eu tenho nítido na minha cabeça isso. Quando eu era criança, uma pessoa de 40 anos era considerado um idoso. Você tratava ele como um senhor, uma senhora já. E, porra, hoje em dia, uma pessoa de 40 anos... Porra, tá ali de boa, tranquilo, de boa. Cara. Tá no meio da vida dele ainda. Só eu daqui a 5 anos, cara. Pois é. Pode crer. Bom, gente, é isso. Acho que a gente levantou um monte de bola aqui. Algumas a gente cortou, outras não. Queria agradecer a participação de vocês dois novamente. E avisar que esse assunto, ele está interconectado com outro assunto que vai ser discutido lá no podcast Cacuete Seletivo agora, essa semana. Vai ter lá uma edição do Turno Livre. Eu vou estar presente também nesse outro podcast, né? E a gente vai discutir também sobre essa questão de geração, mas a gente vai focar mais na questão da alimentação, qualidade de vida, porque hoje em dia tá todo mundo gordo, sedentário, todo mundo morrendo mais cedo por causa de um monte de doença escrota aí que antigamente a gente não tinha, né? Então a gente vai falar disso também e vai falar um pouquinho também, arranhar um pouquinho aqui esse assunto que a gente comentou mais. Eu queria que alguém falasse as redes sociais, quem se habilita aí? Eliomar Júnior! Então vai, Eliomar! Então, pessoal, vamos começar pelo mais fácil, né? Se vocês forem no Facebook, vocês podem nos encontrar procurando por apenas um cast, um numeral, somos os únicos lá. Você também pode nos encontrar ainda no nosso blog, né? Que é apenas um cast com numeral.blogspot.com. E vocês podem também nos encontrar no nosso feed, tanto no iTunes ou qualquer outro buscador de internet que você queira procurar. E a gente queria pedir também, pessoal, que vocês participassem, que vocês deixassem comentários nas publicações que a gente deixa no Facebook ou mesmo no nosso blog, ou que você viesse nos procurar se você estivesse interessado em dar sugestões de temas, ou se você queira de fato participar do programa, a gente vai estar sempre de portas abertas e vai adorar a participação de cada um de vocês. Música final de quem é hoje? Sebastian! Minha? Então beleza. Não sei se tem a ver com o tema que a gente falou hoje, mas eu queria muito ouvir Given to Fly do Pearl Jam, que é a minha banda favorita, e é isso. Toca aí, edição Given to Fly do Pearl Jam. Falou, galera! Falou, galera! Valeu! Falou, moçada!